que chamou Jacob com amor e temor. Não tomes mulher de Canaã, meu filho, por favor. Levanta-te e vai à casa de Betuel. De lá trará uma esposa, guiado pelo céu. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa meu andar. Faz de nós uma nação, em ti vamos confiar. Jacob partiu à noite, sob as estrelas a brilhar. Colocou a pedra e começou a sonhar. Uma escada no céu, anjos a subir. O Senhor estava ali, pronto a conduzir. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa meu. Vamos confiar na herança de Abraão. Queremos nos firmar em tua graça e amor. Vamos nos encontrar. Eu sou contigo, não temas, vou te guardar. Essa terra é tua, vou te fazer voltar. Teus descendentes, como pó da areia, serão bênçãos ao mundo, por onde você passeia. Despertou Jacob, reconhecendo o lugar. Quão terrível é este, é a casa de Deus para adorar. Ergueu uma coluna